Parte 3 – O Brilho Incendiário. Por toda a rua, luzes se acenderam e as portas das casas se abriram para observar o circo armado. Montag e Beatty olhavam admirados, um com insípida satisfação, o outro incrédulo, para a casa diante deles. O picadeiro central, no qual os comedores de fogo fariam malabarismos com as tochas e engoliriam suas chamas. Bem, disse Beatty, agora você conseguiu. O velho Montag queria voar perto do sol e agora que queimou as asas, ele se pergunta por quê. Não lhe dei pistas suficientes quando mandei o sabujo rondar sua casa? O rosto de Montag estava totalmente entorpecido e sem expressão. Sentia sua cabeça girar como um bloco de pedra, voltando-se para a casa vizinha, imersa em trevas no meio de seu canteiro brilhante de flores. Beatty fungou. Ah, não! Não me diga que você foi enganado pelas encenações daquela idiotazinha, foi? Flores, borboletas, folhas, crepúsculos, que droga! Está tudo na ficha dela. Quem diria? Acertei na mosca. Veja só o ar doentio de seu rosto, alguns talos de capim e as fases da lua. Quanto lixo! O que ela fez de bom com aquilo tudo? Montag sentou-se no frio para-lama do dragão, movendo a cabeça meia polegada para a esquerda, meia para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ela via tudo. Ela nunca fez mal a ninguém. Apenas deixava as pessoas em paz. Em paz uma droga. Ela vinha azucrinar você, não vinha? Uma daquelas malditas samaritanas com seus silêncios indignados, beatíficos, cujo único talento é fazer os outros se sentirem culpados. Maldição! Elas se erguem como o sol da meia-noite para fazer você suar na cama. A porta da frente se abriu. Mildred desceu os degraus correndo, uma valise nas mãos crispadas com a rigidez de um sonâmbulo, enquanto um táxi silvava parando junto à calçada. Mildred! Ela passou correndo com seu corpo rígido, o rosto empoado, a boca invisível, sem batom. Mildred, não foi você quem deu o alarme. Ela atirou a valise no táxi, embarcou e sentou-se resmungando. A família, coitada da família. Ah, tudo acabado, tudo, tudo, tudo agora acabou. Beatty agarrou o ombro de Montag enquanto o carro arrancava e desaparecia a mais de 100 por hora no final da rua. Houve um estrondo como o despedaçar de um sonho moldado em vidro torcido, espelhos e prismas de cristal. Montag cambaleou como se ainda outra tempestade incompreensível tivesse desabado sobre ele e viu Stoneman e Black brandindo machados, estilhaçando vidraças para garantir circulação de ar. O roçar de uma mariposa cara de caveira contra uma tela fria e negra. Montag, aqui é Fabre. Pode me ouvir? O que está acontecendo? Está acontecendo comigo, disse Montag. Que surpresa desagradável, disse Beatty. Pois todos hoje pensam, têm absoluta certeza de que nada acontecerá comigo. Os outros morrem, eu continuo. Não há consequências nem responsabilidades. Mas acontece que há. Mas não falemos delas, não é? No momento em que as consequências o alcançam, é tarde demais, não é, Montag? Montag, você pode fugir, correr? Perguntou Faber. Montag andou, mas não sentia os pés tocarem o cimento e depois a relva noturna. Beatty acionou seu acendedor e deixou-se fascinar pela pequena chama alaranjada. O que há de tão encantador no fogo? Seja qual for a nossa idade, o que nos atrai nele? Beatty soprou a chama e a acendeu novamente. É o moto perpétuo, a coisa que o homem queria inventar, mas nunca conseguiu. Ou o movimento quase perpétuo. Se a gente o deixasse queimando, ele superaria a duração de nossa vida. O que é o fogo? É um mistério. Os cientistas nos oferecem jargões pomposos sobre fricção e moléculas, mas realmente não sabem. Sua verdadeira beleza é que ele destrói a responsabilidade e as consequências. Se um problema se torna um estorvo pesado demais, para a fornalha com ele. Agora, Montag, você se tornou um estorvo, e o fogo tirará você de cima dos meus ombros, de modo limpo, rápido, seguro. Nada de restos que apodreçam mais tarde. Antibiótico, estético, prático. Montag ficou olhando para a estranha residência, agora mais insólita pelo avançado da hora, pelos murmúrios dos vizinhos, pelos restos de vidro esparramados e ali, no assoalho, as capas rasgadas e espalhadas como penas de cisne, os incríveis livros que pareciam tão estúpidos e indignos de tanta preocupação, pois não passavam de letras negras, papel amarelado e costuras desfiadas. Mildred, naturalmente, devia estar observando quando ele escondera os livros no jardim e os trouxera de volta para dentro. Mildred, Mildred. Quero que você faça esse trabalho sozinho, Montag, não com querosene e um fósforo, mas peça por peça, com um lança-chamas. A casa é sua, a limpeza é sua. Montag, você não pode correr, fugir? Não, gritou Montag desamparado. O sabujo é por causa do sabujo. Faber ouviu e Beatty, achando que a conversa fosse com ele, respondeu, sim, o sabujo está em algum lugar aqui por perto, por isso não tente nada. Está pronto? Pronto. Montag soltou a trava de segurança do lança-chamas. Fogo! Uma grande golfada de chamas brotou e projetou os livros contra a parede. Montag entrou no quarto e disparou duas vezes, e as camas gêmeas se consumiram num grande sussurro fervilhante, com mais calor, paixão e luz do que ele seria capaz de imaginar que pudessem conter. Ele queimou as paredes do quarto e o armário de cosméticos porque queria mudar tudo, as cadeiras, as mesas e, na sala de jantar, os talheres de prata e os pratos de plástico. Tudo o que mostrasse que ele havia morado ali nessa casa vazia com uma mulher estranha que amanhã mesmo o esqueceria, que havia partido e já o esquecera totalmente, ouvindo sua rádio concha despejando sons e sons dentro dela enquanto ela atravessava a cidade sozinha. E, tal como antes, era bom queimar. Sentiu-se inundado pelas chamas, sequestrado, rendido, rasgado ao meio e o problema insensato eliminado. Se não havia solução, agora tampouco havia problema. O fogo era o melhor para tudo. Os livros, Montag? Os livros saltavam e dançavam como pássaros assados, as asas flamejantes de penas vermelhas e amarelas. Em seguida, passou para o salão, onde os grandes monstros idiotas jaziam adormecidos em seus pensamentos brancos e seus sonhos nevados. Despejou uma rajada de fogo em cada uma das três paredes brancas e o vácuo saltou sibilando em sua direção. O vazio compôs um assobio ainda mais vazio, um grito desconexo. Montag tentou pensar no vácuo, no qual nulidades haviam se apresentado, mas não conseguiu. Conteve a respiração para que o vácuo não entrasse em seus pulmões. Rompeu aquela terrível vacuidade, recuou e deu de presente ao cômodo inteiro uma imensa flor de chamas de tom amarelo brilhante. O revestimento plástico à prova de fogo se rompeu em tudo e a casa começou a estremecer nas chamas. Quando tiver acabado com tudo, disse Beatty atrás dele, considere-se preso. A casa desabou em brasas rubras e cinza negra. Acomodou-se em sonolentas cinzas róseas e um penacho de fumaça se elevou sobre ela, pairando e oscilando lentamente de um lado para o outro no céu. Eram 3:30 da madrugada. A multidão se recolheu de volta às casas. As grandes tendas do circo haviam se reduzido a um amontoado de carvão e entulho, e o espetáculo estava encerrado. Montag ficou com o lança-chamas nas mãos frouxas, grandes ilhas de suor encharcando suas axilas, o rosto manchado de fuligem. Os outros bombeiros aguardavam atrás dele no escuro, o rosto fracamente iluminado pelas brasas ainda vivas da fundação. Montag começou a falar duas vezes e depois, finalmente, conseguiu articular o pensamento. Foi minha mulher quem acionou o alarme? Beatty assentiu com a cabeça. Mas as amigas dela deram um alarme anterior que deixei passar. De um modo ou de outro, você receberia o seu. Foi muito estúpido ficar abertamente citando poesia daquele jeito. Foi um gesto estúpido e snob. Basta que um homem conheça alguns versos e ele já se acha o senhor da criação. Você se julga capaz de andar sobre as águas com seus livros. Ora, o mundo pode muito bem passar sem eles. Veja só onde eles o levaram, com lama até o pescoço. Basta que eu agite a lama com o meu dedo mínimo para que você se afogue. Montag não conseguia se mover. Um grande terremoto chegara com o fogo e arrasara a casa, e Mildred estava ali, em algum lugar sob os escombros. A vida inteira de Montag estava ali embaixo, e ele não conseguia se mexer. O terremoto ainda estava dentro dele, sacudindo, abalando e tremendo, e ele continuava ali, os joelhos semicurvados, sob o grande peso do cansaço, da perplexidade e da indignação, permitindo que Beatty o golpeasse sem sequer erguer a mão. — Montag, seu idiota! Montag, seu tolo! Por que você fez isto? Montag não ouviu. Estava muito distante, correndo com sua mente. Havia partido, deixando aquele corpo morto, coberto de fuligem, oscilando perante outro tolo delirante. — Montag, saia daí! — disse Faber. Montag se pôs a escutar. Beatty acertou-lhe um golpe na cabeça que o fez cambalear para trás. A cápsula verde, na qual a voz de Faber cochichava e gritava, caiu na calçada. Beatty a apanhou, sorrindo com sarcasmo. Aproximou-a de sua orelha, nela enfiando apenas metade do aparelho. Montag ouviu a voz distante chamando. — Montag, você está bem? Beatty desligou a cápsula verde e a jogou para dentro de seu bolso. — Ora, então há mais coisas aqui do que eu imaginava. Vi você inclinar a cabeça na escuta de algo. Primeiro, achei que você estivesse com uma radioconcha, mas depois, quando você fez cara de esperto, comecei a cismar. — Vamos rastrear isto e localizar seu amigo. — Não, disse Montag. Ele abriu a trava de segurança do lança-chamas. Beatty imediatamente lançou um olhar para os dedos de Montag e seus olhos se arregalaram de modo quase imperceptível. Montag percebeu a surpresa que havia neles e ele próprio olhou de relance para suas mãos a fim de ver o que elas haviam feito dessa vez. Rememorando aquilo mais tarde, não conseguiu saber se foram suas mãos ou a reação de Beatty que lhe deram o ímpeto final para o assassinato. O último estrondo da avalanche desabara em volta de seus ouvidos sem atingi-lo. Beatty abriu seu sorriso mais charmoso. — Bem, essa é uma maneira de conseguir uma plateia. Aponte uma arma para um homem e o obrigue a ouvir seu discurso. — Vamos lá. Qual será o discurso dessa vez? Por que não vomita Shakespeare para mim, seu trôpego snob? Não há terror em tuas ameaças, Cássio, pois estou tão fortemente armado de honestidade que elas passam por mim como um vento à toa, que não respeito. Que tal? Vá em frente agora, seu literato de segunda. Puxe o gatilho. Dê um passo na direção de Montag. Montag disse apenas, nós nunca queimamos direito. — Me dá isso aqui, Guy, disse Beatty com um sorriso fixo. E logo ele não passava de uma chama gritante, um boneco gesticulante e desarticulado, não mais humano ou conhecido, uma chama em contorções sobre o gramado, enquanto Montag atirava um jato contínuo de fogo líquido sobre ele. Houve um silvo, como se uma grande cusparada atingisse uma trempe de fogão vermelho em brasa, uma babugem e espuma, como se o sal tivesse sido derramado sobre uma monstruosa lesma negra para provocar uma terrível liquefação e uma fervura de espuma amarela. Montag fechou os olhos, gritou e lutou para levar as mãos aos ouvidos para tapar e interromper o som. Beatty rolava, contorcia-se sem parar e, por fim, torceu-se sobre si mesmo como uma boneca de cera carbonizada e emudeceu. Os outros dois bombeiros ficaram imóveis. Montag conteve sua náusea o bastante para direcionar o lança-chamas. Virem-se! Os dois se viraram, a face pálida, o suor escorrendo. Golpeou-lhes a cabeça, fazendo voar os capacetes e nocauteando-os. Caíram e ficaram inertes. O movimento de uma única folha seca de outono. Ele se virou e ali estava o sabujo mecânico. Estava a meio caminho no gramado, saindo das sombras, movendo-se com tamanha leveza que Montag sentiu como se uma nuvem sólida de fumaça enegrecida se deslocasse em silêncio em sua direção. O cão deu um único e último salto no ar na direção de Montag, cerca de um metro acima de sua cabeça, as pernas de aranha esticadas, a agulha de procaína se projetando furiosamente de seu único dente raivoso. Montag o acertou com uma corola de fogo, uma única flor maravilhosa que se enrolou em pétalas amarelas, azuis e laranja no cão de metal, envolveu-o numa nova carapaça enquanto ele caía sobre Montag e o atirava, junto com a arma de fogo, uns 3 metros para trás, contra o tronco de uma árvore. Montag sentiu o cão se debater e agarrar sua perna, cravando a agulha por um momento antes que o fogo atingisse o sabujo no ar, rompesse as juntas de seus ossos metálicos e detonasse seu interior num único jorro de cor vermelha, como um rojão amarrado ao nível da rua. Montag ficou deitado olhando a coisa morta-viva se debater e morrer. Ainda assim, a fera parecia querer voltar a ele e terminar de aplicar a injeção que começava a fazer efeito na carne de sua perna. Montag sentiu um misto de alívio e horror, como se tivesse recuado no momento exato para que seu joelho não fosse esmagado pelo paralama de um carro a 150 por hora. Teve medo de se levantar, receoso de não conseguir nem se manter em pé, com uma perna anestesiada. Um torpor num torpor que se abria para um torpor. E agora? A rua vazia, a casa queimada como uma peça antiga de cenário de teatro, as outras casas escuras, o sabujo aqui, Beatty ali, os dois outros bombeiros mais adiante e a salamandra. Contemplou a imensa máquina. Aquilo também tinha de desaparecer. Bem, pensou ele, vamos ver quanto você está fora de combate. De pé, agora, devagar, devagar, assim. Levantou-se e tinha apenas uma perna. A outra era como um toco de pinheiro queimado que ele estivesse carregando como penitência por algum obscuro pecado. Quando colocou seu peso nela, uma torrente de agulhas de prata chicoteou-lhe a panturrilha e subiu até o joelho. Montag chorou de dor. Agora, vamos. Vamos, você não pode ficar aqui. Algumas luzes tornaram a acender-se aqui e acolá pela rua. Montag não sabia se era por causa dos incidentes recém-terminados ou por causa do silêncio anormal que seguiu a luta. Manquitolou em volta das ruínas, agarrando e puxando a perna ruim que se retardava, conversando, implorando e gritando ordens para ela, xingando-a, insistindo com ela para que trabalhasse para ele nesse momento vital. Ele ouviu várias pessoas chamando e gritando no escuro. Chegou até o pátio atrás da casa. Beat, pensou ele, você agora não é problema. Você sempre dizia, não enfrentem um problema, queimem-no. Bem, agora fiz as duas coisas. Adeus, capitão. E no escuro do beco, continuou a cambalear. Cada vez que firmava o peso na perna, era como se levasse nela um tiro de espingarda. E Montag pensava, você é um tolo maldito, um idiota, um terrível idiota, um maldito idiota. Olhe só essa sujeira. Onde está o esfregão? Olhe só essa sujeira. O que você vai fazer? Com esse maldito orgulho e mau humor, você pôs tudo a perder. Logo no começo, você vomitou em todo mundo e em você mesmo. Mas tudo de uma vez. Uma coisa em cima da outra. Beat, as mulheres, Mildred, Clarice, tudo. Mas nada de desculpa. Não há desculpa. Um idiota, um maldito idiota, vai entregar-se. Não, salvaremos o que pudermos, faremos o que resta fazer. Se temos de queimar, vamos levar mais alguns conosco. É isso. Lembrou-se dos livros e voltou, só para o caso de haver uma chance mínima. Encontrou alguns livros onde os havia deixado, próximo à cerca do jardim. Mildred, graças a Deus, não havia notado alguns. Quatro livros ainda jaziam ocultos onde ele os colocara. Vozes protestavam na noite e fachos de faróis giravam a esmo. Outras salamandras rugiam. Os motores distantes e carros de polícia abriam caminho pela cidade com suas sirenes. Montag apanhou os quatro livros restantes e andou, aos trancos e barrancos, pelo beco, e subitamente caiu, com a impressão de que sua cabeça houvesse sido decepada e apenas seu corpo estivesse ali. Alguma coisa dentro de si o havia sobressaltado e o fizera parar, derrubando-o. Ficou deitado onde havia caído e soluçou, as pernas dobradas, o rosto cegamente comprimido contra o cascalho. Beat queria morrer. Em meio ao choro, Montag percebeu que era essa a verdade. Beat desejara morrer, simplesmente ficar ali parado, sem realmente tentar se salvar, apenas parado ali, fazendo piadas, provocando, pensou Montag, e a ideia foi suficiente para sufocar seus soluços e o levar a uma pausa para respirar. Estranho. Muito estranho desejar tanto a morte a ponto de deixar um homem com uma arma e então, em lugar de calar a boca e ficar vivo, continuar gritando com ele e fazendo troça dele, até irritá-lo. E então, à distância, pés correndo. Montag se sentou. Vamos dar o fora daqui. Vamos, levante-se, levante-se. Você não pode só ficar sentado. Mas ele ainda estava chorando. E aquilo tinha de terminar. Já estava terminando. Ele não desejara matar ninguém, nem mesmo Beat. Sua carne se enrugava e encolhia, como se ele tivesse mergulhado em ácido. Sentiu-se sufocado. Viu Beat, uma tocha imóvel, pairando sobre a grama. Mordeu as juntas dos dedos. Sinto muito, ó Deus, sinto. Tentou juntar todas as peças, retornar ao padrão normal de vida de alguns dias antes, antes da peneira e da areia, do dentifrício Denham, vozes de mariposa, de vagalumes, alarmes e excursões, coisas demais para poucos dias, na verdade, demais para uma vida inteira. Pés corriam no extremo distante do beco. Levante-se, disse a si mesmo. Droga, levante-se! Disse para a perna e levantou-se. As dores eram estacas cravadas na rótula e depois apenas agulhas de costura e, em breve, alfinetes comuns de segurança. Depois que se arrastou por mais 50 outros saltos e tropeços, enchendo a mão com lascas de tábuas de cercas, as espetadas eram como se alguém estivesse borrifando água fervente naquela perna. E a perna finalmente voltou a ser sua. Ele receara que a corrida pudesse fraturar o tornozelo entorpecido. Agora, inalando toda a noite para dentro de sua boca aberta e exalando-a pálida, com todo o negror que lhe restava pesado dentro de si mesmo, retomou um passo regular de caminhada. Levava os livros nas mãos. Pensou em Faber. Faber estava lá atrás, no monte fumegante de Alcatrão, que já não tinha mais nome nem identidade. Ele havia queimado Faber também. Subitamente sentiu-se tão chocado com isso que teve a impressão de que Faber estivesse realmente morto, assado como uma barata naquela pequena cápsula verde, jogada e perdida no bolso de um homem que agora não passava de um esqueleto no qual se entrelaçavam tendões asfálticos. Não se esqueça, pensou ele, queime-os ou eles o queimarão. Nesse momento, a coisa é simples assim. Procurou nos bolsos, o dinheiro estava num deles, e no outro encontrou a radioconcha comum na qual a cidade falava consigo mesma na manhã fria e sombria. Alerta policial, procurado, fugitivo na cidade, cometeu assassinato e crimes contra o Estado. Nome: Guy Montag. Ocupação: bombeiro. Foi visto pela última vez. Manteve o passo firme por 6 quadras no beco que, depois, desembocou numa via expressa ampla com as 10 faixas vazias. Parecia um rio sem barcos, congelado ali à luz intensa dos elevados postes luminosos. Achou que uma pessoa poderia morrer afogada ao atravessá-lo. Era largo demais, aberto demais. Era um imenso palco sem cenário, convidando-o a atravessar correndo, a ser facilmente visto sob a forte iluminação, facilmente apanhado, facilmente alvejado. A radioconcha zumbiu em seu ouvido. Procure um homem correndo, procurem um fugitivo, procurem homem sozinho, a pé, procurem. Montag recuou para as sombras. Mais adiante havia um poço de gasolina, uma imensa cuba de porcelana branca e brilhante e 2 carros prateados estacionados para abastecer. Agora ele precisava estar limpo e apresentável, se desejasse andar, não correr, atravessar calmamente aquele amplo bulevar como se estivesse passeando. Teria uma margem extra de segurança se lavasse o rosto e penteasse o cabelo, antes de seguir seu caminho para chegar aonde? Sim, pensou ele, para onde estou correndo? Para lugar nenhum. Não há lugar nenhum para ir, nem mesmo um amigo a quem recorrer, exceto Faber. Foi quando percebeu que, de fato, estava correndo na direção da casa de Faber impulsivamente. Mas Faber não poderia escondê-lo. Só a tentativa já seria suicídio. Mas ele sabia que iria ver Faber assim mesmo, por uns poucos minutos. A casa de Faber seria o lugar em que ele poderia realimentar sua crença, que rapidamente se esvaía, em sua própria capacidade de sobreviver. Ele só queria saber que havia no mundo um homem como Faber. Queria ver o homem vivo e não queimado, lá atrás, como um corpo enquistado em outro corpo. E parte do dinheiro devia ser deixada com Faber, é claro, para ser gasta depois de Montag desaparecer. Talvez ele pudesse chegar até o interior e viver à margem dos rios ou em suas proximidades, perto das estradas, nos campos e colinas. Um grande ruído turbilhonante o fez olhar para o céu. Os helicópteros da polícia estavam levantando voo, tão distantes que parecia que alguém havia soprado a flor cinza de um dente de leão seco. Mais de 20 deles se agitavam, oscilando, indecisos, no raio de uns 5 quilômetros, como borboletas perplexas com o outono, e então faziam voos rasantes para o solo, um a um, aqui e acolá, pousando suavemente nas ruas onde, reconvertidos em viaturas, rodavam estridentes pelas avenidas ou, de forma igualmente repentina, saltavam de volta para o ar, continuando sua busca. E ali estava o posto de gasolina. os frentistas ocupados com os fregueses. Chegando pelos fundos, Montag entrou no banheiro masculino. Através da parede de alumínio, ouviu uma voz no rádio anunciar: foi declarada a guerra. Lá fora, a gasolina estava sendo bombeada. Os homens nas viaturas conversavam e os frentistas falavam sobre motores, a gasolina, o dinheiro devido. Montag continuou a tentar se convencer de que a notícia tão calmamente anunciada no rádio o abalara, mas nada aconteceu. A guerra teria de esperar que ele chegasse até ela em seu arquivo pessoal, dentro de uma hora ou duas. Lavou as mãos e o rosto e se enxugou com uma toalha, fazendo pouco barulho. Saiu do banheiro, fechou a porta com cuidado e caminhou para dentro da escuridão e, por fim, parou novamente à margem da avenida vazia. Ali, na fria manhã, a avenida estendia-se como uma enorme pista de boliche, uma partida que ele teria de vencer. A avenida era tão limpa quanto a superfície de uma arena 2 minutos antes da entrada de vítimas anônimas e matadores desconhecidos. O mero calor do corpo de Montag fazia estremecer o ar que circundava o vasto rio de concreto. Era-lhe quase impossível crer que sua temperatura pudesse provocar a vibração de todo o ambiente imediato. Ele era um alvo fosforescente, sabia disso e o sentia, e agora devia iniciar sua breve caminhada. 3 quadras adiante, alguns faróis brilharam. Montag inspirou profundamente. Seus pulmões eram como arbustos em chamas em seu peito. Sua boca estava ressecada pela corrida. A garganta tinha gosto de ferro ensanguentado e havia aço enferrujado em seus pés. E quanto àquelas luzes ali? Assim que começasse a andar, teria de calcular a velocidade com que aquelas viaturas chegariam até ele. Bem, a que distância ficava a outra calçada? A uns 100 metros, parecia. Provavelmente menos, mas de qualquer modo, era preciso tomar essa distância como base, e calculando seu passo de passeio, o percurso até lá poderia levar até 30, 40 segundos. E as viaturas? Quando partissem, poderiam cobrir 3 quadras em cerca de 15 segundos. Portanto, mesmo que na metade do caminho ele começasse a correr, avançou o pé direito e depois o esquerdo e novamente o direito, entrou na avenida vazia. Ainda que a rua estivesse inteiramente vazia, é claro, não dava para ter certeza de uma travessia segura, pois um carro poderia surgir subitamente no horizonte, a 4 quadras adiante, e o atropelar antes que ele tivesse tempo de retomar o fôlego. Decidiu não contar os passos. Não olhou nem para a esquerda, nem para a direita. A luz dos postes de iluminação parecia tão clara e denunciadora quanto o sol do meio-dia e igualmente quente. Pôs-se a escutar o som do carro que ganhava velocidade a 2 quadras de distância à sua direita. Seus faróis móveis subitamente varreram a avenida e seu facho apanhou Montag. Continue andando. Montag pisou em falso, agarrou mais firme os livros e obrigou-se a não se imobilizar. Num impulso, deu alguns passos de corrida. Depois falou em voz alta consigo mesmo e retomou seu andar de passeio. Estava agora no meio da rua, mas o ronco dos motores da viatura aumentava à medida que ela ganhava mais velocidade. Claro que era a polícia. Estão me vendo. Mas devagar. Agora calma. Não se vire, não olhe, não pareça preocupado. Ande. É isso. Ande. Ande. O carro acelerava, rugia, aumentava a velocidade, silvava, aumentava seu som de trovão. Vinha deslizando. Seguia uma única trajetória sibilante, disparo de um rifle invisível. Estava a 190 por hora. Aumentou pelo menos para uns 210. Montag cerrou as mandíbulas. Parecia que o calor dos faróis queimava sua face, agitava suas pálpebras e inundava todo o seu corpo de um suor azedo. Começou a arrastar estupidamente os pés e a conversar consigo mesmo, e então simplesmente desatou a correr, abrindo o passo o máximo que podia. Meu Deus, meu Deus! Deixou cair um livro, interrompeu o passo, quase voltou, mudou de ideia, investiu adiante, gritando no vazio de concreto, o besouro no encalço de seu alimento em fuga, a 60 metros de distância, 30, 25, 24, 23, monta garfando, agitando os braços, as pernas, subindo, abrindo, descendo, subindo, abrindo, descendo, mais perto, uivando, buzinando os olhos agora queimados de branco, enquanto sua cabeça se torcia para encarar o facho de luz. Ora, a viatura era engolida em sua própria luz, ora, não era mais que uma tocha em grande velocidade em sua direção. Toda som, toda brilho. Agora, quase em cima dele, Montag tropeçou e caiu. Estou morto. Acabou. Mas a queda mudou tudo. Um segundo antes de alcançá-lo, o louco besouro deu uma guinada e desviou. Foi embora. Montag ficou deitado, o rosto voltado para o chão. Fiapos de risada chegaram até ele na fumaça azul do escapamento da viatura. Tinha o braço direito avançado à frente, a mão espalmada. Defronte à ponta de seu dedo médio, ele via, agora que erguia aquela mão, uma faixa negra de uns 2 milímetros no lugar em que o pneu tocara ao passar. Olhou para aquela linha negra, incrédulo, levantando-se. Não era a polícia, pensou. Olhou para a avenida. Estava vazia agora. Um carro cheio de crianças de várias idades. Crianças entre os 12 e os 16 anos, talvez, assobiando, gritando, aplaudindo, avistaram um homem, uma visão extraordinária, um homem passeando, uma raridade, e disseram, vamos pegá-lo, sem saber que ele era o fugitivo Sr. Montag. Apenas um punhado de crianças saindo para uma longa noite de 800 ou 1000 quilômetros de algazarra em algumas poucas horas enluaradas, a face gelada com o vento e voltando ou não para casa na alvorada, vivas ou não, nisso estava a aventura. Elas teriam me matado, pensou Montag, titubeando no ar ainda convulsionado que o envolvia em poeira, roçando-lhe o rosto esfolado. Sem motivo algum, elas teriam me matado. Caminhou rumo à calçada oposta, ordenando a cada um dos pés que se movesse e continuasse. De algum modo, ele havia apanhado os livros esparramados, não se lembrava de ter se curvado ou tê-los tocado. Continuou a passá-los de uma mão para outra, como se fossem cartas num jogo de pôquer que ele não conseguia avaliar. Gostaria de saber se foram as que mataram Clarice. Parou e sua mente disse aquilo novamente, bem alto. Gostaria de saber se foram as que mataram Clarice. Sentiu vontade de correr atrás delas, gritando. Seus olhos se umedeceram. O que o salvara fora a queda. O motorista daquele carro, ao ver Montag caído, instintivamente considerara a probabilidade de que passar sobre o corpo a tamanha velocidade poderia fazer o carro capotar e jogá-los para fora. Se ele tivesse continuado como um alvo vertical, Montag engoliu em seco. Bem mais adiante na avenida, a 4 quadras dali, o carro havia diminuído a marcha, girado em 2 rodas, e agora corria de volta, inclinando-se para a contramão da rua, ganhando velocidade. Mas Montag já se fora, oculto na segurança do beco escuro, a meta da longa jornada iniciada 1 hora, ou teria sido 1 minuto atrás. Parou, tiritando na noite, olhando para trás enquanto o carro passava e deslizava de volta ao centro da avenida num turbilhão de risos logo dispersos. Mais adiante, enquanto andava no escuro, Montag viu os helicópteros caindo como os primeiros flocos de neve no longo inverno que se aproximava. Havia silêncio na casa. Montag se aproximou pelos fundos, avançando lentamente por uma trilha orvalhada com um forte aroma de narcisos, rosas e grama molhada. Tocou a porta de tela nos fundos. Estava aberta. Esgueirou-se para dentro, andou pela varanda, ouvidos atentos. Senhora Black está dormindo aí, pensou. Sei que isso não é bom, mas seu marido fazia isso com os outros e jamais se preocupou, nem teve a menor dúvida. E agora, considerando que a senhora é mulher de um bombeiro, é a sua casa e a sua vez, por todas as casas que seu marido queimou e pelas pessoas que ele feriu sem pensar. A casa não respondeu. Montag escondeu os livros na cozinha e afastou-se da casa de volta ao beco. Olhou para trás e a casa ainda estava escura e silenciosa, adormecida. Atravessando a cidade, os helicópteros flutuando como pedaços de papel picados no céu, ele acionou o alarme em uma cabine telefônica solitária, ao lado de uma loja ainda fechada àquela hora. Depois, parou, sentindo o ar frio da noite, aguardando, e ouviu, à distância, as sirenes de incêndio começarem a soar e as salamandras chegando, vindo para queimar a casa do Sr. Black enquanto ele estava fora, trabalhando, para deixarem sua mulher tremendo no ar matinal enquanto o teto desabava e se desfazia nas chamas. Mas, no momento, ela ainda dormia. Boa noite, Sra. Black, pensou ele. Faber. Outra batida, um sussurro e uma longa espera. Então, após um minuto, uma pequena luz bruxuleou dentro da casinha de Faber. Após outra pausa, a porta dos fundos se abriu. Ficaram olhando um para o outro à meia luz, Faber e Montag, como se cada um não acreditasse na existência do outro. Então Faber se mexeu e estendeu a mão, agarrando Montag e arrastando-o para dentro. Fez ele se sentar, voltou até a porta, à escuta. O gemido das sirenes se perdia na distância pela madrugada. Faber entrou e fechou a porta. Fui um completo idiota, disse Montag. Não posso ficar muito tempo. Estou a caminho, só Deus sabe de onde. Pelo menos você foi um idiota pelas coisas certas, disse Faber. Pensei que estivesse morto. A cápsula de áudio que lhe dei está queimada. Ouvi o capitão conversando com você e, de repente, mais nada. Quase saí procurando por você. O capitão está morto. Ele descobriu a cápsula de áudio, ouviu sua voz e ia rastreá-la. Eu o matei com o lança-chamas. Faber se sentou e por um momento não disse nada. Meu Deus, como isso aconteceu? Disse Montag. Numa noite está tudo bem e na seguinte estou me afogando. Quantas vezes um homem pode afundar e ainda continuar vivo? Não consigo respirar. Beat está morto e antes ele era meu amigo. E Millie se foi. Pensei que ela fosse minha mulher, mas agora não sei. E a casa está toda queimada. Não tenho mais trabalho e, na fuga, plantei um livro na casa de um bombeiro. Deus do céu! As coisas que fiz numa única semana. Você fez o que tinha de fazer. Há muito que estava para acontecer. Sim, acredito, já que não há mais no que acreditar. Isso estava para acontecer. Durante muito tempo eu o pressentia, guardava algo, ficava fazendo uma coisa e sentindo outra. Meu Deus, estava tudo ali. É incrível que não transparecesse em mim, como se não estivesse na cara. E agora, aqui estou, atrapalhando também sua vida. Podem me seguir até aqui. Pela primeira vez em muitos anos, sinto-me vivo, disse Faber. Sinto que estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Por um momento, não estou com medo. Talvez seja porque estou finalmente fazendo a coisa certa. Talvez seja porque fiz uma coisa audaciosa e não queira bancar o covarde diante de você. Imagino que terei de fazer coisas até mais violentas, expondo-me ainda mais para não falhar na tarefa e me apavorar novamente. Quais são seus planos? Continuar fugindo. Você sabe que estamos em guerra? Ouvi dizer. Meu Deus, não é engraçado, disse o velho. A guerra parece tão distante porque estamos com nossos próprios problemas. Nem tive tempo para pensar. Montag tirou $100 do bolso. Quero que fique com isso. Use-o como lhe for útil depois que eu sair. Mas pode ser que ao meio-dia eu já esteja morto. Guarde com você. Faber aceitou. É melhor você tomar o rumo do rio, se puder. Siga ao longo dele e, se conseguir chegar até as velhas linhas férreas que seguem para o interior, siga por elas. Embora hoje em dia quase tudo seja transportado por via aérea e a maior parte das ferrovias esteja abandonada, os trilhos ainda estão lá, enferrujando. Ouvi dizer que ainda existem acampamentos de andarilhos espalhados por todo o campo aqui e ali. São chamados de acampamentos itinerantes, e se você continuar caminhando até bem longe e abrir o olho, dizem que há muitos bacharéis de Harvard nas trilhas daqui até Los Angeles. A maioria é procurada e caçada nas cidades. Acho que ainda sobrevivem. Não há muitos deles, e imagino que o governo nunca os considerou perigosos o bastante para ir atrás deles. Você poderia se esconder com eles por algum tempo e depois entrar em contato comigo em St. Louis. Estou partindo para lá no ônibus das 5 desta manhã para encontrar-me com um gráfico aposentado. Finalmente, eu também sairei da toca. Este dinheiro será bem empregado. Obrigado e que Deus o abençoe. Não quer dormir alguns minutos? É melhor eu me apressar. Vamos checar. Faber levou Montag rapidamente para o quarto e afastou para o lado a moldura de um quadro, revelando uma tela de televisão do tamanho de um cartão postal. Eu sempre quis algo bem pequeno, algo que eu pudesse esconder na palma da mão se necessário, nada que pudesse me denunciar, nada grande demais. Aí, veja só, e ligou o aparelho. Montag, disse o monitor de TV que se acendeu. M-O-N-T-A-G. O nome era soletrado por uma voz. Guy Montag. Ainda está foragido. Helicópteros da polícia o estão procurando. Um novo sabujo mecânico foi trazido de outro distrito. Montag e Faber se entreolharam. O sabujo mecânico nunca falha. Desde a primeira vez que foi utilizado em rastreamento, essa incrível invenção jamais cometeu erros. Esta noite, esta emissora terá o orgulho de acompanhar o sabujo por meio de câmera montada em helicóptero, quando lhe começar a buscar seu alvo. Faber serviu 2 copos de uísque. Vamos precisar disso. Beberam. O nariz do sabujo mecânico é tão sensível que é capaz de rememorar e identificar 10.000 ingredientes olfativos de 10.000 indivíduos diferentes, sem necessidade de reajuste. Tomado de um leve tremor, Faber olhou para sua casa, as paredes, a porta, a maçaneta e o sofá em que Montag agora estava sentado. Montag percebeu. Ambos olharam rapidamente pela casa e Montag sentiu suas narinas se dilatarem, e ele percebeu que estava tentando seguir seu próprio rastro. Seu olfato subitamente estava aguçado o bastante para sentir a trilha que ele havia deixado no ar do quarto e o suor de sua mão na maçaneta, gotículas invisíveis, mas tão numerosas quanto os cristais de um lustre. Ele era uma nuvem luminosa, um fantasma que tornava novamente impossível respirar. Viu Faber conter sua própria respiração com medo de inalar aquele fantasma para dentro de seu próprio corpo e talvez de ser contaminado pelas exalações e odores invisíveis de um foragido. O sabujo mecânico está agora pousando de helicóptero no local do incêndio. E ali, no pequeno monitor, estava a casa incendiada, a multidão e alguma coisa coberta por um lençol. E do céu, flutuando, o helicóptero descia como uma flor grotesca. Com que então eles precisam encenar seu jogo, pensou Montag. O circo deve prosseguir, mesmo com a guerra começando dentro de uma hora. Ele observou a cena, fascinado, sem querer se mover. Parecia muito remota e não lhe dizer respeito. Era uma peça à parte e independente, maravilhosa de assistir, e não deixava de causar um estranho prazer. Isso é tudo por minha causa, pensou ele. Meu Deus, isso tudo está acontecendo só por minha causa. Se ele quisesse, podia se retardar ali, confortavelmente instalado, e acompanhar todas as fases da caçada por becos, ruas, vias expressas, vazias, atravessando terrenos e parques, com pausas aqui e acolá para os necessários comerciais de outros becos até a casa em chamas do senhor e senhora Black e assim por diante, até finalmente a esta casa, onde Faber e ele estavam sentados, bebendo, enquanto o sabujo mecânico farejava até a última pista, silencioso como o plano da própria morte, deslizando até parar do lado de fora daquela janela. Então, se quisesse, Montag poderia se levantar, caminhar até a janela e, sem tirar o olho do monitor de TV, abrir a janela, inclinar-se para fora, olhar para trás e ver a si mesmo, dramatizado, descrito, representado, parado ali, retratado na pequena tela brilhante da televisão, um drama a ser assistido objetivamente, sabendo que, em outros salões de TV, ele estaria em tamanho natural, em cores, perfeito em três dimensões. E se mantivesse o olhar bem aberto, rapidamente veria a si mesmo, um instante antes de cair no esquecimento, recebendo a injeção para o bem de inúmeros espectadores que, arrancados do sono alguns minutos mais cedo pelas frenéticas sirenes de seus telões, vinham observar a grande caçada, o festival de um homem só. Teria ele tempo para um discurso? Quando o sabujo o apanhasse diante de 10, 20 ou 30 milhões de pessoas, poderia ele resumir a vida inteira de sua última semana em uma única frase ou palavra que permanecesse com eles por muito tempo depois que o sabujo se virasse, com ele preso em suas tenazes de metal, e se afastasse, trotando na escuridão, enquanto a câmera permanecia estacionada, observando a criatura ir sumindo na distância num esplêndido fade-out. O que ele poderia dizer numa única palavra, em poucas palavras, para lhes marcar a ferro todos os seus rostos e os despertar? Olhe, sussurrou Faber. De um helicóptero saía algo que não era máquina, nem animal, nem morto, nem vivo, brilhando com uma pálida luminosidade verde. A coisa parou perto das ruínas fumegantes da casa de Montag, e os homens lhe trouxeram o lança-chamas, que ele descartara, e o colocaram sobre o focinho do sabujo. Ouviram-se pequenos roncos, cliques e zumbidos. Montag meneou a cabeça, levantou-se e bebeu o resto do uísque. Está na hora. Sinto muito por isso. Pelo quê? Por mim? Minha casa? Eu mereço tudo. Corra, pelo amor de Deus, talvez eu possa atrasá-los aqui. Espere, não adianta nada você ser descoberto. Quando eu partir, queime a coberta desta cama em que toquei, queime a cadeira da sala de estar no incinerador de parede de seu quarto, esfregue a mobília com álcool, limpe as maçanetas, queime o tapete do salão, ligue o ar-condicionado no máximo em todos os cômodos, e se você tiver, pulverize inseticida. Depois, ligue no máximo os aspersores do jardim para que lavem as calçadas. Com um pouco de sorte, poderemos matar o rastro, pelo menos até aqui. Faber apertou-lhe a mão. Vou cuidar disso. Boa sorte. Se estivermos ambos com saúde na semana que vem ou na outra, faça contato. General Delivery de St. Louis. Lamento desta vez não poder ir com você por fone de ouvido. Aquilo foi muito bom para nós dois, mas meu equipamento era limitado. Na verdade, nunca pensei que fosse utilizá-lo. Que idiotice de minha parte. Não penso em nada. Estúpido, estúpido. Por isso, não tenho outra cápsula verde do tipo certo para colocar em sua cabeça. Agora, vá. Só uma coisa, depressa. Pegue uma valise, encha-a com suas roupas mais sujas, um terno velho, quanto mais sujo melhor, uma camisa, um velho tênis e meias. Faber se foi e voltou num minuto. Lacraram a valise de papelão com fita adesiva. Para conservar o antigo odor do Sr. Faber, é claro, disse Faber, transpirando com a tarefa. Montag espalhou o uísque no lado de fora da valise. Não quero aquele sabujo farejando dois cheiros de uma vez. Posso levar esse uísque? Precisarei dele mais tarde. Nossa, espero que isso funcione. Trocaram outro aperto de mãos e, ao saírem pela porta, deram uma olhada na TV. O sabujo estava a caminho, seguido pelas câmeras dos helicópteros. Silencioso, ele farejava o grande vento noturno. Estava correndo pelo primeiro beco. Adeus! E Montag saiu, habilmente, pela porta dos fundos, correndo com a valise semivazia. Atrás dele, ouviu o sistema de irrigação do jardim saltar, enchendo o ar escuro com uma chuva miúda e depois com um jorro firme por toda a parte, lavando as calçadas e escorrendo para o beco. Ele levou algumas gotas dessa chuva consigo em seu rosto. Pensou ter ouvido o velho dizer adeus, mas não teve certeza. Afastou-se correndo muito depressa da casa, rumo ao rio. Montag corria. Podia sentir o sabujo, como o outono, aproximar-se frio, seco e ligeiro, como um vento que não agitava a grama, não chocalhava as janelas, nem perturbava as sombras das folhas nas calçadas brancas quando passava. O sabujo não tocava o mundo. Carregava seu silêncio consigo, de sorte que Montag podia sentir o silêncio acumulando uma pressão atrás de si por toda a cidade. Montag sentiu a pressão aumentando e continuou a correr. Parava para tomar fôlego, a caminho do rio, para espiar por janelas fracamente iluminadas de casas despertas e via as silhuetas de pessoas lá dentro assistindo a seus telões e nelas o sabujo mecânico, um hálito de vapor de neon que avançava como uma aranha, aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Estava agora numa rua, virou em outra e mais outra e entrou no beco rumo à casa de Faber. Passe, pensou Montag. Não pare, continue, não entre. Na parede do salão aparecia a casa de Faber, com os chafarizes pulsando no ar noturno. O sabujo fez uma pausa, hesitante. Não. Montag agarrou-se ao peitoril da janela. Por aqui, aqui. A agulha de procaína se projetava e recolhia, para fora e para dentro. Uma gota límpida do narcótico caiu da agulha enquanto ela desaparecia no focinho do sabujo. Montag conteve o fôlego, como um punho cerrado em seu peito. O sabujo mecânico se virou e se afastou correndo da casa de Faber e, novamente, voltou ao beco. Montag deu uma olhada rápida para o céu. Os helicópteros estavam mais perto, uma grande nuvem de insetos atraídos por uma única fonte de luz. Com esforço, Montag se lembrou mais uma vez de que não se tratava de nenhum episódio de ficção a ser assistido em sua corrida até o rio. Na verdade, era seu próprio jogo de xadrez que ele estava testemunhando, lance a lance. Gritou para dar a si mesmo o empurrão necessário para longe dessa última janela de casa e da fascinante sessão que ali se desenrolava. Diabo! E partiu novamente. O beco, uma rua. O beco, uma rua e o cheiro do rio. Perna para frente, para baixo, para frente e para baixo. Logo seriam 20 milhões de Montags correndo, se as câmeras o captassem. 20 milhões de Montags correndo, correndo, como uma antiga comédia de cinema mudo. Policiais, ladrões, perseguidores e perseguidos, caçadores e caçados. Ele já vira mil vezes a cena. Atrás dele, agora, 20 milhões de sabujos latindo em silêncio, ricocheteando nas paredes, saltando da parede da direita para a do centro e para a da esquerda, sumindo, parede direita, parede do centro, parede da esquerda, sumindo. Montag enfiou a radioconcha no ouvido. A polícia recomenda que toda a população da área de Elm Terrace faça o seguinte: cada pessoa, em cada casa, de cada rua, deve abrir a porta da frente ou dos fundos ou olhar pelas janelas. O fugitivo não conseguirá escapar se todos, no próximo minuto, olharem de suas casas. Preparem-se. Claro, por que não fizeram aquilo antes? Por que, em todos esses anos, esse jogo não havia sido tentado? Todos em pé, todos para fora. Ele não deixaria de ser visto. O único homem correndo sozinho na cidade à noite, o único homem pondo suas pernas à prova. Contando até 10 agora. 1, 2, ele sentiu a cidade se levantar. 3, sentiu a cidade voltar-se para suas milhares de portas. Mais depressa, perna para cima, perna para baixo. 4, as pessoas sonâmbulas em seus corredores. 5, as mãos nas maçanetas. O cheiro do rio era fresco e era como de chuva grossa. Sua garganta queimava e seus olhos ardiam com a corrida. Montag gritou como se o grito pudesse catapultá-lo, fazendo-o voar pelos últimos 100 metros. 6, 7, 8. As maçanetas giraram em 5.000 portas. 9. Correu para longe da última fila de casas, descendo uma ladeira que dava para um negror sólido, móvel. 10. As portas se abriram. Ele imaginou milhares de milhares de rostos espiando para quintais, becos e para o céu. Faces ocultas por cortinas, pálidas, faces assustadas pela noite, como animais pardos espiando de cavernas elétricas. Faces com olhos cinza e descoloridos, línguas cinzentas e pensamentos cinzentos despontando pela carne entorpecida da face. Mas ele estava no rio. Tocou a água, só para ter certeza de que era real. Entrou na água e despiu-se totalmente, no escuro, lavando o tronco, os braços, as pernas e a cabeça com o licor puro. Bebeu e inalou um pouco pelo nariz. Depois, vestiu as roupas velhas e os sapatos de Faber. Atirou suas próprias roupas no rio e viu-as sendo levadas pela corrente. Em seguida, segurando a valise, avançou para dentro do rio até não encontrar mais pé e foi tragado pela escuridão. Estava a 300 metros a jusante quando o sabujo chegou ao rio. Lá em cima, as imensas pás dos helicópteros cortavam o ar, pairando hesitantes. Uma tempestade de luz desabou sobre o rio e Montag mergulhou sob a grande iluminação como se o sol tivesse rompido as nuvens. Ele sentiu o rio impeli-lo mais adiante em seu curso para a escuridão. Então as luzes se desviaram de volta para a terra. Os helicópteros deram uma guinada para a cidade novamente, como se tivessem apanhado outro rastro. Haviam partido. O sabujo se fora. Agora havia somente o rio frio e Montag, flutuando em uma súbita calmaria, distante da cidade e das luzes da caçada, distante de tudo. Sentiu como se tivesse deixado para trás um palco e muitos atores. Sentiu como se tivesse abandonado a grande sessão espírita e todos os fantasmas murmurantes. Estava passando de uma irrealidade assustadora para uma realidade irreal, porque nova. A terra negra passava deslizando e ele seguia para o campo entre as colinas. Pela primeira vez em uma década, as estrelas estavam surgindo acima dele em grandes procissões de fogo em revolução. Viu uma grande carruagem de estrelas se formar no céu e ameaçar despencar-se e esmagá-lo. Flutuou de costas quando a maleta se encheu de água e afundou. O rio era suave e pachorrento, afastando-se das pessoas que comiam sombras no café da manhã, vapores do almoço e gases no jantar. O rio era muito real. Ele o sustinha confortavelmente e, finalmente, lhe concedia o tempo, o lazer para pensar neste mês, neste ano e em toda uma sucessão de anos. Montag ouviu seu coração bater mais lento. Seus pensamentos já não corriam com a mesma velocidade de seu sangue. Agora via a lua baixa no céu, a lua ali e a luz da lua provocada pelo quê? Pelo sol, é claro. E o que ilumina o sol? Seu próprio fogo. E o sol continua, dia após dia, ardendo sem parar. O sol e o tempo. O sol e o tempo e o fogo. O fogo. O rio o transportava, embalando-o suavemente. O fogo, o sol e todos os relógios da terra. Tudo se juntava e se tornava uma coisa só em sua mente. Após um longo tempo de flutuação na terra e um breve tempo de flutuação no rio, ele sabia por que jamais voltaria a queimar nada na vida. O sol ardia todo dia, queimava o tempo. O mundo se precipitava num círculo e girava sobre seu eixo, e de qualquer modo, o tempo já estava ocupado queimando os anos e as pessoas sem nenhuma ajuda dele. Assim, se ele queimava coisas com os bombeiros e se o sol queimava o tempo, isso significava que tudo queimava. Um deles tinha de parar de queimar. Por certo, o sol não pararia. Dessa forma, era como se tivesse de ser Montag e as pessoas com quem ele havia trabalhado até algumas horas antes. Em algum lugar, o ato de salvar e guardar teria de começar novamente e alguém tinha de se encarregar de salvar e guardar, de um modo ou de outro, nos livros, nos discos, na cabeça das pessoas, do jeito que fosse, desde que fosse seguro, livre de mariposas, traças, ferrugem e mofo e de homens com fósforos. O mundo estava cheio de fogo de todos os tipos e tamanhos. Agora, muito em breve, a Associação dos Tecelões de Amianto abriria suas portas. Sentiu o calcanhar bater em terra, roçar seixos e pedras, raspar a areia. O rio o levara para uma praia. Contemplou a imensa criatura negra sem olhos nem luz, sem forma, apenas com uma dimensão que se estendia por mais de 1.000 quilômetros, sem se conter, com suas colinas relvadas e florestas à sua espera. Hesitou em deixar o fluxo consolador da água. Receava que o sabujo pudesse estar ali. Subitamente, as árvores talvez se abrissem sob uma grande ventania de helicópteros. Mas lá no alto, havia apenas o vento normal do outono, passando como outro rio. Por que o sabujo não estava correndo? Por que a busca se desviara para a terra? Montag ficou à escuta. Nada. Nada. Mille, pensou ele. Todo esse campo aqui, escute só, nada e nada. É tanto silêncio, Mille, que me pergunto como você se sentiria aqui. Será que gritaria, cale-se, cale-se, Mille, Mille? E Montag ficou triste. Mille não estava ali, e tampouco o sabujo, mas o cheiro seco de feno que o vento trazia de algum campo distante atraiu Montag para a terra. Lembrou-se de uma fazenda que visitara quando era muito novo, uma das raras vezes em que descobriu que em algum lugar, por trás dos sete véus da irrealidade, para além das paredes dos salões e do fosso de metal da cidade, as vacas ruminavam capim, os porcos se sentavam em poças quentes ao meio-dia e os cães latiam para ovelhas brancas numa colina. Agora, o cheiro seco de feno, o movimento das águas, levavam-no a pensar em dormir sobre feno fresco num celeiro solitário, distante das rodovias barulhentas, atrás de uma tranquila casa de fazenda e sob um antigo catavento que zumbia como o som dos anos que passavam, implacáveis. Ele ficaria deitado no sótão do celeiro a noite inteira, atento ao ruído de animais distantes e de insetos e árvores, aos pequenos movimentos e alvoroços. Durante a noite, pensou, sob o sótão do celeiro, ele ouviria um som, como de passos, talvez. Ficaria tenso e se sentaria. O som se afastaria. Ele se recostaria e olharia pela janela do sótão, muito tarde da noite, e veria as luzes se apagarem na casa da fazenda até que uma mulher, muito jovem e bela, se sentaria a uma janela sem luz, trançando os cabelos. Era difícil vê-la, mas sua face era como a da garota, agora tão distante em seu passado, muito tempo antes, a garota que havia conhecido as estações e jamais se queimara com os pirilampos, a garota que sabia o que os dentes de leão queriam dizer quando esfregados em seu queixo. Depois, ela sairia da janela quente e surgiria novamente no andar de cima, em seu quarto embranquecido pela lua. E então, ao som da morte, o som dos jatos rasgando o céu em dois pedaços negros acima do horizonte, ele se deitaria no sótão, escondido e seguro, observando aquelas novas e estranhas estrelas sobre a margem da terra, fugindo da cor suave da aurora. De manhã, ele não precisaria de sono, pois todos os cálidos odores e visões de uma noite completa no campo o teriam feito repousar e adormecer, ainda que seus olhos estivessem arregalados e sua boca, quando se lembrasse dela, quase se abrisse num sorriso. E ali, na base da escada para o sótão do feno, à sua espera, estaria a coisa incrível. Ele desceria cautelosamente ao tom lilás da primeira hora da manhã, tão plenamente consciente do mundo que ficaria com medo e se postaria sobre o pequeno milagre e, por fim, se curvaria para tocá-lo. Um copo de leite fresco e algumas maçãs e peras depositadas ao pé dos degraus. Isso era tudo que ele queria agora, alguns sinais de que o imenso mundo o aceitaria e lhe daria o longo tempo de que necessitava para pensar em todas as coisas que precisavam ser pensadas. Um copo de leite, uma maçã, uma pera. Montag saiu do rio. A terra se precipitou em sua direção como se a maré subisse. Foi esmagado pela escuridão e pela forma do campo e de um milhão de odores trazidos pelo vento que gelava seu corpo. Recuou, sob o impacto da mutação de escuridão, sons e cheiros, as orelhas zumbindo. Rodopiou. As estrelas se derramaram sobre sua visão como meteoros flamejantes. Ele queria mergulhar de volta ao rio e deixar que ele o carregasse a esmo e em segurança para algum lugar mais abaixo. Essa terra escura, se elevando, era como aquele dia de sua infância em que estava nadando e, sem saber de onde, a maior onda na história de suas lembranças o lançara com violência em lama salgada e escuridão verde. A água, queimando-lhe a boca e o nariz, revirando seu estômago, gritando: água demais, terra demais. Vindo da parede negra diante dele, um sussurro, uma forma, na forma, dois olhos. A noite olhando para ele, a floresta o observava. O sabujo. Depois de tanta correria, alvoroço e transpiração, e de quase se afogar, depois de chegar até ali, depois de tanto esforço e de se achar seguro e suspirar com alívio e, por fim, sair para a terra só para encontrar o sabujo, Montag lançou um último grito de agonia, como se isso fosse demais para qualquer homem. O vulto se dissipou, os olhos desapareceram. As pilhas de folhas voaram numa chuva seca. Montag estava sozinho na imensidão. Um veado. Montag sentiu o cheiro almiscarado, como perfume misturado com sangue, e a exalação viscosa do hálito do animal. Todos os odores de cardamomo, musgo e ambrósia nesta noite gigantesca em que as árvores investiam para ele, retrocediam, investiam, retrocediam ao ritmo do coração atrás de seus olhos. Devia haver 1 bilhão de folhas na terra. Montag mergulhou os pés nelas, um rio seco cheirando a cravos quentes e poeira morna. E os outros cheiros? De toda a terra se elevava um cheiro como o de batata cortada, crua, fria e branca por ter ficado exposta à lua na maior parte da noite. Havia um cheiro como o de picles num pote e outro como o de salsa à mesa. Havia um leve aroma amarelo como o de um vidro de mostarda. Havia um aroma como o de cravos vermelhos do quintal da casa vizinha. Montag abaixou a mão e sentiu o capim se elevar como se uma criança a roçasse. Seus dedos cheiravam a alcaçuz. Continuou respirando e quanto mais inalava a terra, mais se enchia de todos os seus detalhes. Ele não estava vazio. Havia ali mais do que o suficiente para enchê-lo. Sempre haveria mais do que o suficiente. Caminhou na maré rasa de folhas, tropeçando. E em meio à estranheza, algo familiar. Seu pé acertou em algo que retiniu um som surdo. Passou a mão pelo chão, 1 metro para cá, outro para lá. A linha férrea. Os trilhos que vinham da cidade e se enferrujavam pelo campo, atravessando florestas e bosques, agora abandonados ao lado do rio. Esse era o caminho que o levaria para qualquer que fosse o seu destino. Essa era a única coisa familiar, o amuleto mágico de que poderia precisar por mais algum tempo para tocar, sentir sob os pés, enquanto prosseguia pelos arbustos de amoras e os lagos de sensações olfativas e táteis, entre o farfalhar e as quedas de folhas. Caminhou pelos trilhos. E ficou surpreso ao sentir a súbita certeza de um fato que ele não poderia provar. Certa vez, muito tempo antes, Clarice havia caminhado por ali, por onde ele agora caminhava. 30 minutos depois, com frio e movendo-se com cuidado pelos trilhos, sentindo plenamente todo o corpo, o rosto e a boca, os olhos cheios de obscuridade, os ouvidos repletos de sons, as pernas arranhadas por ervas e urtigas, ele avistou uma fogueira. O fogo desapareceu, depois voltou novamente, como um olho que piscasse. Montag parou, receando poder apagar as chamas com o mero hálito de sua respiração. Mas o fogo estava lá, e ele se aproximou, atento, desde muito longe. Precisou de uns 15 minutos até chegar bem perto e parar atrás de um arbusto para olhá-lo. Aquele pequeno movimento de cor branca e vermelha, um fogo estranho, porque significava uma coisa diferente para ele. Não estava queimando, estava aquecendo. Montag viu muitas mãos estendidas para o calor, mãos sem braços, ocultos na escuridão. Acima das mãos, rostos inertes, movidos, agitados e iluminados apenas pela luz do fogo. Nunca pensara que o fogo pudesse ter tal aspecto. Nunca, em sua vida, imaginara que o fogo, além de tirar, pudesse dar. Até o seu cheiro era diferente. Não sabia quanto tempo ficara parado, mas havia uma sensação tola, porém deliciosa, de se ver como um animal saído da floresta, atraído pelo fogo. Ele era um ser de cerdas e olhar acuoso, de couro, focinho e cascos. Era um ser de chifres e sangue, que talvez recendesse como o outono, se fosse posto a sangrar do solo. Ficou ali parado por muito, muito tempo, escutando o cálido crepitar das chamas. Havia um silêncio compacto em volta daquele fogo, e esse silêncio estava na face dos homens, e o tempo estava presente, tempo suficiente para alguém se sentar ao lado daqueles trilhos, enferrujados sob as árvores, olhar para o mundo e virá-lo de cabeça para baixo com os olhos, como se o mundo estivesse mantido no centro da fogueira, uma peça de aço que aqueles homens estivessem todos forjando. Não era somente o fogo que era diferente, era o silêncio. Montag continuou a caminhar rumo a esse silêncio especial que concernia ao mundo inteiro. E então surgiram as vozes, e estavam conversando, e Montag não conseguiu ouvir nada do que diziam, mas o som se elevava e descia calmamente, e as vozes estavam virando o mundo de ponta cabeça e olhando para ele. As vozes conheciam a terra e as árvores e a cidade que assentara havia ao lado do rio. As vozes falavam de tudo. Não havia nada sobre o que não pudessem falar. Isso ele sabia pela simples cadência, pelo movimento e o constante ímpeto de curiosidade e admiração que nelas estavam presentes. E então um dos homens ergueu os olhos e o viu, pela primeira ou talvez pela sétima vez, e uma voz chamou Montag. Tudo bem, você já pode sair daí. Montag recuou para as sombras. Está tudo bem, disse a voz. Você é bem-vindo aqui. Montag caminhou lentamente na direção do fogo e dos cinco velhos ali sentados, que vestiam calças e jaquetas jeans azul escuras, além de camisas da mesma cor. Ele não sabia o que lhes dizer. Sente-se, disse o homem que parecia ser o líder do pequeno grupo. Toma café? Montag observou a escura mistura fumegante ser despejada num copo retrátil de alumínio que lhe foi imediatamente passado. Ele o bebeu cautelosamente e sentiu que olhavam para ele com curiosidade. Sentiu os lábios se queimarem, mas isso era bom. As faces à sua volta eram barbadas, mas as barbas eram limpas, alinhadas e as mãos asseadas. Haviam-se levantado como para saudar um convidado e agora estavam sentados novamente. Montag bebericou o café. Obrigado, disse ele. Muito obrigado. Não há de quê, Montag. Meu nome é Granger. E mostrou um pequeno frasco de fluido sem cor. Beba isto também. Vai mudar a composição química de sua transpiração. Daqui a meia hora, você terá o cheiro de duas outras pessoas. Com o sabujo atrás de você, é melhor esvaziar a garrafa. Montag bebeu o líquido amargo. Você vai feder como um lince, mas tudo bem, disse Granger. Você sabe o meu nome, disse Montag. Granger acenou com a cabeça na direção de uma TV portátil ao lado da fogueira. Assistimos à caçada. Imaginamos que você seguiria para o sul, ao longo do rio. Quando ouvimos você tropeçando pela floresta como um alce tonto, não nos escondemos como normalmente fazemos. Imaginamos que você estivesse no rio quando as câmeras dos helicópteros voltaram a mostrar a cidade. Aliás, é engraçado, a caçada ainda continua, mas em sentido contrário. Em sentido contrário? Vamos dar uma olhada. Granger ligou o aparelho. A imagem, um pesadelo condensado, logo passou de mão em mão na floresta, um turbilhão de cores e movimentos. Uma voz gritou. A caçada continua no norte da cidade. Helicópteros da polícia estão convergindo para a Avenida 87 com o Parque Elm Grove. Granger fez um gesto afirmativo com a cabeça. Estão simulando. Você os despistou no rio. Eles não podem admitir isso. Sabem que não conseguirão manter a audiência por muito tempo. O espetáculo precisa chegar ao fim. Depressa. Se começassem a vasculhar toda a extensão do rio, poderiam levar a noite inteira. Por isso, estão em busca de um bode expiatório para chegar a um final sensacional. Observe, apanharão Montag nos próximos 5 minutos. Mas como? Observe. A câmera, assentada embaixo de um helicóptero, focalizava uma rua vazia. Está vendo? Sussurrou Granger. Vai ser você. Lá no final da rua está a nossa vítima. Vê como a câmera se aproxima? Construindo a cena. Suspense. Tomada longa. Neste momento, um pobre diabo qualquer está prestes a sair para um passeio. Uma raridade. Um tipo estranho. Não pense que a polícia não conhece os hábitos de sujeitos excêntricos como esse. Homens que caminham de madrugada pelo prazer de caminhar ou por insônia. Seja como for, a polícia já o tem mapeado há meses, anos. Nunca se sabe quando esse tipo de informação poderá ser útil. E hoje, como se vê, será realmente muito útil. Salvará as aparências. Meu Deus, olha aquilo! Os homens junto à fogueira se inclinaram para a frente. No monitor, um homem dobrava uma esquina. Subitamente, o sabujo mecânico se precipitou para dentro do quadro. Os holofotes do helicóptero lançaram uma dúzia de fachos brilhantes, formando uma jaula em torno do homem. Uma voz gritou: "Lá está Montag! A busca terminou!" O inocente parou, perplexo, um cigarro aceso na mão. Olhou espantado para o sabujo, sem saber o que era. Provavelmente jamais chegou a saber. Olhou para o céu e para as sirenes que soavam. A câmera aproximou a imagem. O sabujo saltou no ar com um ritmo e um senso de precisão incrivelmente belos. Sua agulha se projetou. Ficou suspensa por um momento no vazio, como se a dar à imensa plateia o tempo para apreciar tudo. A expressão de terror no rosto da vítima, a rua vazia, o animal de aço como um projétil farejando o alvo. Montag, não se mova, disse uma voz do céu. A câmera baixou sobre a vítima ao mesmo tempo que o sabujo. Ambos o alcançaram simultaneamente. A vítima foi capturada pelo sabujo e pela câmera num grande abraço de aranha. O homem gritou, gritou e gritou. As luzes se apagaram. Silêncio, escuridão. Montag soltou um grito no silêncio e se virou para o lado. Silêncio. Depois, após um momento em que os homens continuaram sentados em volta do fogo, a face sem expressão, um locutor dizia na tela escura: "A busca terminou. Montag está morto. Foi reparado um crime contra a sociedade." Escuridão. Agora levaremos vocês até o Salão das Estrelas, no Hotel Lux, para uma meia hora de Antes do Amanhecer, um programa de... Granger desligou o aparelho. Eles não deixaram que o rosto do sujeito ficasse em foco, você notou? Nem seus melhores amigos seriam capazes de dizer que não era você. Eles borraram a imagem na medida certa para deixar que a imaginação trabalhasse. Droga, sussurrou ele, droga. Montag não disse nada, mas agora, voltando-se, olhou fixo para a tela vazia, tremendo. Granger tocou o braço de Montag. Bem-vindo de volta da Terra dos Mortos. Montag fez que sim com a cabeça. Granger prosseguiu. Talvez seja bom agora você conhecer todos nós. Este é Fred Clement, ex-ocupante da cadeira Thomas Hardy em Cambridge, antes que a universidade se tornasse uma escola de engenharia nuclear. Este é o Dr. Simmons, da UCLA, especialista em Ortega e Gasset. O professor West aqui deu uma grande contribuição à ética, hoje uma disciplina arcaica, para a Universidade de Columbia, há um bocado de tempo. O reverendo Padover, aqui, 30 anos atrás, fazia sermões e perdeu seu rebanho de um domingo para o outro por causa de suas opiniões. Agora, já faz algum tempo que anda vadiando conosco. Quanto a mim, escrevi um livro chamado Os Dedos na Luva, o relacionamento correto entre o indivíduo e a sociedade. E agora, aqui estou. Bem-vindo, Montag. Não faço parte do mundo de vocês, disse por fim Montag devagar. O tempo todo fui um idiota. Estamos habituados a isso. Todos cometemos o tipo certo de erro. Caso contrário, não estaríamos aqui. Quando éramos indivíduos com nossa vida independente, tudo o que tínhamos era raiva. Agredi um bombeiro quando ele veio queimar minha biblioteca, anos atrás. Desde então, estou fugindo. Quer se juntar a nós, Montag? Sim. O que você tem a oferecer? Nada. Achei que tinha parte do Eclesiastes e talvez um pouco do Apocalipse, mas nem isso tenho agora. O Eclesiastes seria ótimo. Onde estava ele? Aqui, disse Montag, tocando a cabeça. Ah, Granger sorriu e fez um aceno afirmativo com a cabeça. O que foi? Não está certo? Perguntou Montag. Melhor do que certo. Perfeito. Granger se voltou para o reverendo. Temos um Eclesiastes? Um homem chamado Harris, em Youngstown. Montag, Granger tocou firmemente o ombro de Montag. Ande com cuidado, conserve sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Veja como você ficou importante de um minuto para cá. Mas eu me esqueci. Não, nada jamais se perde. Temos meios para despertar sua memória. Mas eu tentei me lembrar. Não tente. Ela virá quando precisarmos dela. Todos nós possuímos memória fotográfica, mas passamos a vida aprendendo a bloquear as coisas que estão realmente lá dentro. Simmons trabalhou nisso durante 20 anos e agora dispomos de um método pelo qual podemos evocar tudo o que já tenhamos lido. Montag, algum dia você gostaria de ler A República de Platão? Claro, eu sou a República de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? O Sr. Simmons é Marco Aurélio. Como vai? Disse o Sr. Simmons. Olá, disse Montag. Quero que conheça Jonathan Swift, autor daquele pernicioso livro político As Viagens de Gulliver. E esse sujeito aqui é Charles Darwin. E este aqui é Schopenhauer. Este outro é Einstein. E este aqui ao meu lado é o Sr. Albert Schweitzer, um filósofo realmente muito gentil. Estamos todos aqui, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confúcio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson e o Sr. Lincoln, se você quiser. Somos também Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos riram, tranquilos. Não pode ser, disse Montag. Mas é, replicou Granger sorrindo. E também somos queimadores de livros. Lemos os livros e os queimamos, por medo de que sejam encontrados. Não compensava microfilmá-los. Estávamos sempre viajando. Não queríamos enterrar o filme para voltar mais tarde. Sempre haveria o risco de sermos descobertos. O melhor é guardá-los na cabeça, onde ninguém virá procurá-los. Somos todos fragmentos e obras de história, literatura e direito internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavel ou Cristo, tudo está aqui. E a noite avança, a guerra começou, e estamos aqui, a cidade está lá, toda envolta em sua própria capa de mil cores. O que acha, Montag? Acho que eu estava cego, tentando fazer as coisas do meu jeito, plantando livros nas casas de bombeiros e enviando alarmes. Você fez o que tinha de fazer. Realizado numa escala nacional, isso poderia ter funcionado maravilhosamente, mas nosso método é mais simples e, conforme pensamos, melhor. Tudo o que queremos fazer é manter o conhecimento que, pensamos, precisamos manter intacto e seguro. Ainda não estamos prontos para incitar ou enfurecer ninguém, pois se formos destruídos, o conhecimento estará morto, talvez para sempre. Somos cidadãos modelo, à nossa maneira. Caminhamos pelos velhos trilhos, passamos a noite nas colinas e as pessoas das cidades nos deixam em paz. De vez em quando, somos detidos e revistados, mas não há nada em nós que possa nos incriminar. A organização é flexível, muito solta e fragmentária. Alguns de nós fizeram cirurgia plástica no rosto e nas impressões digitais. Neste exato momento, estamos com uma tarefa terrível. Estamos esperando que a guerra comece e termine o mais rápido possível. Não é agradável, mas, por outro lado, não estamos no controle. Somos a minoria excêntrica que clama no deserto. Quando a guerra terminar, talvez possamos ser de alguma valia para o mundo. Vocês realmente acham que eles ouvirão? Se não ouvirem, teremos simplesmente de esperar. Passaremos os livros adiante a nossos filhos, de boca em boca, e deixaremos que nossos filhos, por sua vez, sirvam a outras pessoas. É claro que muito se perderá dessa maneira, mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem. Elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Quantos de vocês existem? Milhares nas estradas, nos trilhos abandonados, hoje à noite, vagabundos por fora, bibliotecas por dentro. A princípio, nada foi planejado. Cada homem tinha um livro de que desejava se lembrar e se lembrou. Depois, durante um período de cerca de 20 anos, fomos nos encontrando em viagens e passamos a estreitar a rede frouxa e a definir um plano. A coisa mais importante que tínhamos de incutir em nós mesmos foi que não éramos importantes, não devíamos ser pedantes, não devíamos nos sentir superiores a ninguém mais no mundo. Não somos nada, além de capas empoeiradas de livros sem nenhuma outra importância. Alguns de nós vivem em pequenas cidades. O capítulo 1 de Walden, de Thoreau, em Green River, o capítulo 2 em Willow Farm, no Maine. Ora, existe uma cidade em Maryland com apenas 27 pessoas e nenhuma bomba jamais atingirá aquela cidade, que são os ensaios completos de um homem chamado Bertrand Russell. É como se fosse possível ler a cidade, tantas páginas por pessoa. E quando a guerra terminar, algum dia, algum ano, os livros poderão ser escritos novamente. As pessoas serão convocadas uma a uma para recitar o que sabem e os imprimiremos novamente até a próxima Idade das Trevas, quando poderemos ter de começar tudo de novo. Mas é isso o maravilhoso no homem. Ele nunca fica desanimado ou desgostoso a ponto de desistir de fazer tudo novamente, porque ele sabe muito bem que isso é importante e vale a pena. O que faremos esta noite? Perguntou Montag. Esperaremos, disse Granger, e nos mudaremos um pouco mais para a jusante do rio, só por precaução. E começou a jogar poeira e terra sobre a fogueira. Os outros vieram dar uma mão. Montag também, e ali, na mata, todos se uniram para apagar o fogo. Pararam ao lado do rio, à luz das estrelas. Montag viu o mostrador luminoso de seu relógio à prova d'água. 5 horas da manhã. Mais um ano passado numa única hora e a alvorada, aguardando além da outra margem do rio. Por que confia em mim? Perguntou Montag. Um homem se mexeu no escuro. Basta olhar para o seu aspecto. Você não tem se olhado no espelho ultimamente. Além disso, a cidade jamais se importou conosco a ponto de montar uma caçada como esta para nos encontrar. Uns malucos com versos na cabeça não podem atingi-los, e eles sabem disso, e nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Enquanto a maioria da população não andar por aí citando a Magna Carta e a Constituição, tudo bem. Os bombeiros são suficientes para cuidar disso de vez em quando. Não, as cidades não nos incomodam. E você está com uma aparência péssima. Caminharam ao longo da margem do rio rumo ao sul. Montag tentava ver a face dos homens, as velhas faces de que ele se lembrava à luz da fogueira, enrugadas e cansadas. Ele procurava uma clareza, uma decisão, um triunfo sobre o amanhã que não parecia haver ali. Talvez ele tivesse esperado que o rosto daqueles homens se iluminasse e cintilasse com o conhecimento que carregavam, brilhasse como lanternas com luz própria. Mas toda a luz viera da fogueira, e esses homens não pareciam diferentes de quaisquer outros que houvessem corrido um longo percurso, realizado uma longa busca, visto boas coisas sendo destruídas e agora, muito tarde, tivessem se juntado para esperar o fim da festa e o apagar das luzes. Não estavam nada certos de que as coisas que traziam na cabeça pudessem fazer cada aurora futura brilhar com uma luz mais pura. Não tinham certeza de nada, exceto de que os livros estavam arquivados atrás de seus olhos serenos, de que os livros estavam aguardando, com suas páginas ainda por separar, pelos leitores que talvez viessem nos anos futuros, alguns com dedos limpos e outros com as mãos sujas. Enquanto caminhavam, Montag olhava de soslaio de um rosto a outro. Não julgue um livro pela capa, disse alguém, e todos riram delicadamente, seguindo o rio abaixo. Houve um som estridente e os jatos vindo da cidade haviam passado lá em cima muito antes de os homens erguerem os olhos. Montag olhou para trás, para a cidade, agora muito distante e apenas um brilho frágil. Minha mulher está lá. Lamento ouvir isso. As cidades irão passar por maus momentos nos próximos dias, disse Granger. É curioso, mas não sinto falta dela. Quase não sinto nada, disse Montag. Mesmo se ela morrer, percebi isso há pouco, não acho que ficarei triste. Não está certo. Deve haver algo errado comigo. Escute, disse Granger, tomando seu braço e caminhando com ele, puxando os arbustos para o lado para lhe dar passagem. Meu avô morreu quando eu era garoto. Ele era escultor. Também era um homem muito generoso, com muito amor para dar ao mundo e ajudou a reduzir a miséria de nossa cidade. E ele fazia brinquedos para nós e fez milhões de coisas na vida. Sempre tinha as mãos ocupadas. E quando morreu, subitamente percebi que não estava chorando por ele, mas por todas as coisas que ele fazia. Eu chorava porque ele nunca mais as faria novamente, nunca mais esculpiria outra peça de madeira ou nos ajudaria a criar pombos do quintal, nem tocaria violino do jeito que tocava ou nos contaria piadas com aquele seu jeito pessoal. Ele fazia parte de nós e, quando morreu, todas essas coisas morreram com ele e não havia ninguém para fazê-las do jeito que ele fazia. Ele era único. Era um homem importante. Jamais superei sua morte. Muitas vezes penso, quantas esculturas maravilhosas jamais vieram à luz porque ele morreu. Quantas piadas estão perdidas para o mundo e quantos pombos suas mãos deixarão de tocar. Ele moldava o mundo. Ele fazia coisas para o mundo. O mundo sofreu uma perda de 10 milhões de ações generosas na noite em que ele morreu. Montag caminhou em silêncio. Millie, Millie, sussurrou ele. Millie. O quê? Minha mulher, minha mulher. Pobre Millie, pobre, pobre Millie. Não consigo me lembrar de nada. Penso nas mãos dela, mas não as vejo fazendo coisa alguma. Elas apenas estão ali, suspensas, de ambos os lados, ou descansam em seu regaço, ou seguram um cigarro, mas isso é tudo. Montag se virou e olhou para trás. O que você deu para a cidade, Montag? Cinzas. O que os outros davam uns aos outros? Nada. Granger parou ao lado de Montag, também olhando para trás. Todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída, um par de sapatos, ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa do jeito que era antes de você tocá-la em algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. Granger fez um gesto com a mão. Certa vez, há 50 anos, meu avô me mostrou alguns filmes sobre os foguetes V2. Você já viu alguma vez o cogumelo de uma bomba atômica de uma altitude de 300 mil metros? É uma cabeça de alfinete, não é nada, com a imensidão ao redor. Meu avô passou o filme do foguete V2 umas 10 vezes e depois manifestou a esperança de que, algum dia, nossas cidades fossem mais espalhadas, deixando mais espaço para o verde, a terra e o campo, para lembrar às pessoas que nos cabia um pequeno espaço na terra e que sobrevivemos nessa vastidão que pode tomar de volta o que ela deu com a mesma facilidade com que sopra seu hálito sobre nós ou envia o mar para nos dizer que não somos tão grandes assim. Quando nos esquecemos quanto a natureza está próxima na noite, dizia meu avô, algum dia ela vai entrar e nos pegar, pois teremos esquecido quão terrível e real ela pode ser. Percebe? Granger voltou-se para Montag. Faz muitos anos que meu avô morreu, mas se você levantasse a tampa de meu crânio, por Deus, você encontraria nas circunvoluções de meu cérebro as marcas profundas de seus polegares. Ele me tocou. Como eu já disse, ele era escultor. Odeio um romano chamado status quo, disse-me ele. Encha seus olhos de admiração, dizia ele. Viva como se fosse cair morto daqui a 10 segundos. Veja o mundo. Ele é mais fantástico do que qualquer sonho que se possa produzir nas fábricas. Não peça garantias, não peça segurança. Jamais houve semelhante animal. E se houvesse, seria parente do grande bicho preguiça pendurado de cabeça para baixo numa árvore o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira dormindo. Para o inferno com isso, dizia ele, balance a árvore e derrube o grande bicho preguiça de bunda no chão. Olhe! Exclamou Montag. E a guerra começou e terminou naquele instante. Mais tarde, os homens em volta de Montag não sabiam dizer se tinham visto realmente alguma coisa. Talvez um ínfimo floreio de luz e movimento no céu. Talvez as bombas estivessem lá e os jatos a 16 mil metros, 9 mil metros, 2 mil metros acima, pelo mais breve instante, como grãos atirados aos céus por uma enorme mão semeadora e as bombas caindo a esmo na manhã com rapidez assustadora e, ao mesmo tempo, com súbita lentidão sobre a cidade que haviam deixado para trás. O bombardeio, para todos os efeitos, havia terminado quando os jatos haviam localizado seu alvo, alertado seu bombardeiro a 8 mil quilômetros por hora. Tão rápida quanto o sussurro de uma foice, a guerra havia terminado. Uma vez lançada a bomba, tudo estava terminado. Agora, passados 3 segundos, Todo o tempo na história, antes do impacto das bombas, as próprias naves inimigas já haviam dado meia volta em torno do mundo visível, como projéteis, em que um selvagem ilhéu talvez não acreditasse porque eram invisíveis. No entanto, o coração é subitamente despedaçado, o corpo cai em movimentos distintos e o sangue se espanta ao ver-se libertado no ar. O cérebro dissipa suas poucas e preciosas memórias e, atônito, morre. Era impossível crer nisso. Era apenas um gesto. Montag viu o safanão de um grande punho de metal sobre a cidade distante e sabia que o grito dos jatos que viria a seguir diria, após o ato, desintegre, não deixe pedra sobre pedra, pereça, morra. Montag segurou as bombas no céu por um único momento, com sua mente e suas mãos estendendo-se desamparadas em sua direção. Corra! Gritou ele para Faber. Corra! Gritou para Clarice. E para Mildred, saia! Saia daí! Mas Clarice, lembrou-se ele, estava morta. E Faber já havia saído da cidade. Nos vales profundos do campo, em algum lugar, o ônibus das 5 da manhã estava em marcha, passando de uma desolação para outra. Mas a desolação ainda não havia chegado, ainda planava no ar, inelutável. Antes que o ônibus tivesse percorrido mais 50 metros na rodovia, seu destino seria insignificante e seu ponto de partida se teria transformado de metrópole em ferro velho. E Mildred? Saia daí! Corra! Ele a viu em seu quarto de hotel, em algum lugar agora, no meio segundo restante, com as bombas a 1 metro, 0,5 metro, 3 centímetros de seu prédio. Viu-a inclinando-se para as grandes paredes reluzentes de cor e movimento, onde a família falava e falava com ela sem parar, onde a família conversava fiado, tagarelava, e dizia seu nome e sorria para ela, sem dizer nada da bomba que estava a 3 centímetros, agora a 2 centímetros, agora a 1 centímetro do telhado do hotel. Inclinando-se para a tela da parede, como se toda a fome de olhar encontrasse ali o segredo de seu mal-estar e insônia. Mildred, inclinando-se ansiosamente, irritadamente, como se a mergulhar, atirar-se, cair naquela imensidão coruscante para se afogar em sua cintilante felicidade. A primeira bomba atingiu o alvo. Mildred! Talvez, quem poderia saber, as grandes emissoras com seus feixes de cor e luz, conversa e bate-papo, tivessem sido as primeiras a perecer. Montag, atirando-se de bruços ao chão, viu ou sentiu ou imaginou ver ou sentir as telas das paredes escurecerem no rosto de Millie. Ouviu-a gritar, porque na milionésima fração de tempo restante ela viu sua própria face ali refletida, num espelho, em lugar de uma bola de cristal, e era uma face tão rudemente vazia, tão solitária no aposento, sem tocar nada, faminta e autofágica, que ela, por fim, a reconheceu como sua própria face e ergueu rapidamente o olhar para o teto, como se ele e toda a estrutura do hotel desabassem sobre ela, carregando-a com 1 milhão de quilos de tijolos, metais, gesso e madeira ao encontro de outras pessoas nas células abaixo, tudo em seu trajeto rápido rumo ao porão, onde a explosão se livra deles a seu próprio modo irracional. Eu me lembro. Montag se agarrou à terra. Eu me lembro. Chicago. Chicago. Muito tempo atrás. Millie e eu. Foi lá que nos conhecemos. Agora me lembro. Chicago. Há muito tempo. O impacto abalou o ar ao longo do rio, derrubou os homens como uma fileira de dominós, agitou e aspergiu a água para o ar, soprou a poeira e fez as árvores uivarem com uma ventania que passou rumo ao sul. Montag se agarrou mais ao chão, encolhendo-se, comprimindo os olhos. Piscou uma vez os olhos, Nesse instante, em lugar das bombas, viu a cidade no ar. Havia um trocado de posição. Durante outro desses instantes impossíveis, a cidade ergueu, reconstruída e irreconhecível, mais alta do que já havia esperado ou se empenhado em ser, mais alta do que os homens a haviam construído, ereta pela última vez em sedimentos de concreto despedaçado e partículas de metal rasgado, em um mural suspenso como uma avalanche invertida, um milhão de cores, um milhão de esquisitices, uma porta onde deveria estar uma janela, uma cúpula no lugar de uma base, uma lateral no lugar dos fundos, e em seguida a cidade rolou sobre si mesma e tombou morta. O som de sua morte chegou depois. Ali deitado, os olhos pregados de poeira, um fino cimento úmido de pó em sua boca agora fechada, ofegando e chorando, Montag pensou novamente. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro de mais uma coisa. O que é? Sim, sim, parte do Eclesiastes. Parte do Eclesiastes e do Apocalipse. Parte daquele livro, uma parte dele, depressa agora, depressa, antes que se vá, antes que o choque o consuma, antes que o vento morra. O Eclesiastes, aqui. Montag falou consigo mesmo em silêncio, deitado de bruços na terra trêmula. Repetiu muitas vezes as palavras e elas saíam perfeitas, sem esforço, e não havia dentifrício d'enamel em parte alguma, era apenas o pregador, sozinho, parado ali em sua mente, olhando para ele. — Pronto! — disse uma voz. Os homens jaziam ofegantes como peixes fora d'água. Agarravam-se à terra como crianças se agarram a coisas familiares, quer estejam frias ou mortas, seja o que for que tenha acontecido ou esteja por acontecer, seus dedos se agarravam ao barro e todos gritavam para evitar que seus tímpanos explodissem, para impedir que sua sanidade explodisse, as bocas abertas, Montag gritando com eles, um protesto contra o vento que açoitava seus rostos e cortava seus lábios, fazendo seus narizes sangrarem. Montag observou a grande poeira se assentar e o grande silêncio baixar sobre o mundo. E ali, deitado, parecia-lhe ver cada grão de poeira e cada lâmina de capim e ouvir cada choro, grito e sussurro se erguendo agora no mundo. O silêncio se estendia na poeira que se dissipava e, com ele, todo o lazer que poderiam desejar para olhar ao redor e deixar os sentidos se impregnarem da realidade intensa desse dia. Montag olhou para o rio. Continuaremos seguindo o rio. Olhou para os velhos trilhos da ferrovia. Ou iremos por aquele caminho. Ou caminharemos agora pelas estradas e teremos tempo para pôr as coisas dentro de nós. E algum dia, depois que elas se decantarem em nós por muito tempo, sairão por nossas mãos e bocas, e muitas delas estarão erradas, mas o suficiente estará certo. Começaremos a caminhar hoje e veremos o mundo e o modo como ele caminha e fala, o modo como ele realmente é. Agora quero ver tudo, e embora nada do que entrar fará parte de mim quando entrar, após algum tempo, tudo se juntará lá dentro e se fundirá em mim. Olhe o mundo lá fora, Deus meu Deus, olhe lá, fora de mim, para lá de meu rosto, e a única maneira de realmente tocá-lo é colocá-lo onde ele finalmente seja eu, onde ele fique no sangue, onde seja bombeado 1.000, 10.000 vezes por dia. Eu o guardarei para que nunca se esgote. Eu me agarrarei firme ao mundo algum dia. Já pus um dedo nele. É um começo. O vento morria. Os outros continuaram deitados mais um pouco, na margem matinal do sono, ainda despreparados para se levantar e começar as obrigações do dia. O fogo, as refeições, os milhares de detalhes na hora de pôr um pé depois do outro e uma mão depois da outra. Continuaram deitados, piscando as pálpebras empoeiradas. Montag os ouvia respirar depressa, depois desacelerar e então devagar. Montag ergueu o tronco e ficou sentado. No entanto, não foi além disso. Os outros fizeram quase o mesmo. O sol tocava o horizonte negro apenas com uma frágil ponta avermelhada. O ar era frio e cheirava a chuva próxima. Em silêncio, Granger levantou-se, esfregou os braços e as pernas, praguejando sem parar ao respirar, as lágrimas pingando de seu rosto. Cambaleou o rio acima para olhar seu curso. Está arrasada, disse ele um longo momento depois. A cidade parece um monte de farinha. Foi-se. E muito depois disso, eu me pergunto quantos sabiam que aconteceria. Gostaria de saber quantos se surpreenderam. E no resto do mundo, pensou Montag, quantas outras cidades mortas? E aqui em nosso país, quantas? 100? 1000? Alguém riscou um fósforo e acendeu um pedaço de papel seco tirado do bolso, levando a chama para baixo de um pequeno monte de capim e folhas, e após um momento acrescentou pequenos gravetos que estavam úmidos e estalaram, mas por fim arderam. O fogo cresceu no começo da manhã à medida que o sol saía, e os homens lentamente deixavam de olhar rio acima e eram atraídos para a fogueira, ressabiados, sem ter o que dizer, e ao se curvarem, o sol coloria suas nucas. Granger desdobrou um papel impermeável que continha um pedaço de bacon. Vamos comer, e depois voltaremos a caminhar rio acima. Precisam de nós daquele lado. Alguém providenciou uma pequena frigideira, o toucinho foi colocado dentro e a frigideira foi levada ao fogo. Após um momento, o bacon começou a se agitar e a dançar, e sua crepitação encheu o ar da manhã com seu aroma. Os homens observavam silenciosamente o ritual. Granger olhou para dentro do fogo. Fênix! O quê? Nos tempos antes de Cristo, havia uma ave estúpida chamada Fênix, que a cada 100 anos construía uma pira e se consumia em suas chamas. Deve ter sido prima irmã do homem, mas toda vez que se queimava, ressurgia das cinzas e novamente renascia. E parece que estivemos fazendo e refazendo inúmeras vezes a mesma coisa, só que com uma vantagem que a Fênix nunca teve. Nós sabemos a estupidez que acabamos de cometer. Conhecemos todas as coisas estúpidas que estivemos fazendo nos últimos 1000 anos. Desde que não nos esqueçamos disso, que sempre tenhamos algo para nos lembrar disso, algum dia deixaremos de construir as malditas piras funerárias e de saltar dentro delas. A cada geração, escolheremos mais algumas pessoas que se lembrem disso. Granger tirou a frigideira do fogo, deixou o bacon esfriar e então o comeram, lenta e pensativamente. Agora vamos subir o rio, disse Granger, e nos concentrar num só pensamento. Não somos importantes, não somos nada. Algum dia, a carga que estamos carregando conosco poderá ajudar alguém. Mas, mesmo quando tínhamos os livros à mão, muito tempo atrás, não usávamos o que tirávamos deles. Continuávamos a insultar os mortos. Continuávamos a cuspir nos túmulos de todos os infelizes que morreram antes de nós. Durante a próxima semana, iremos encontrar muitas pessoas solitárias, tal como no próximo mês e no próximo ano. E quando nos perguntarem o que estamos fazendo, poderemos dizer: estamos nos lembrando. É aí que, no longo prazo, acabaremos vencendo. E algum dia, a lembrança será tão intensa que construiremos a maior escavadeira da história e cavaremos o maior túmulo de todos os tempos, e nele jogaremos e enterraremos a guerra. Agora, em marcha. Primeiro, construiremos uma fábrica de espelhos, e durante o próximo ano, não produziremos nada além de espelhos e daremos uma longa olhada neles. Acabaram de comer e apagaram o fogo. O dia irradiava luz sobre eles como se um lampião lilás tivesse recebido mais pavio. Nas árvores, os pássaros que haviam voado para longe rapidamente voltavam e pousavam. Montag começou a caminhar e, após um momento, descobriu que os outros haviam ficado para trás dele, rumo ao norte. Ficou surpreso e se afastou para o lado, para deixar Granger passar. Mas Granger olhou para ele e acenou com a cabeça para que continuasse em frente. Montag seguiu adiante, olhou para o rio, para o céu e para os trilhos enferrujados que seguiam para onde estavam as fazendas, onde os celeiros continuavam cheios de feno, onde muitas pessoas haviam passado a noite vindas da cidade. Mais tarde, em 1 ou 6 meses, mas certamente não mais do que 1 ano, ele andaria novamente por aqui, sozinho, e continuaria a andar até encontrar as pessoas. Mas agora havia uma longa caminhada matinal até o meio-dia, e se os homens estavam calados, era porque havia muito no que pensar e muito do que se lembrar. Talvez mais tarde na manhã, quando o sol estivesse alto e os tivesse aquecido, começariam a conversar ou apenas a dizer as coisas de que se lembravam, para se certificarem de que elas estavam lá, para terem certeza absoluta de que estavam mais seguras dentro deles. Montag sentiu o lento jogo das palavras, sua lenta vibração. E quando chegasse sua vez, o que ele diria? O que ele poderia oferecer num dia como este para tornar a viagem um pouco mais fácil? Para tudo há uma estação. Sim, um tempo para destruir e um tempo para construir. Sim, um tempo para calar e um tempo para falar. Sim, tudo isso. Mas o que mais? O que mais? Uma coisa, uma coisa. E do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E suas folhas servem para curar as nações. Sim, pensou Montag, será o que guardarei para o meio-dia, para o meio-dia, para quando chegarmos à cidade. Obrigado por escutar.